Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 19 anos de divulgação da filosofia espírita, um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre trazemos uma observação, uma pergunta e resposta do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier. E todas as respostas são de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. E hoje selecionamos a questão 358, que pergunta-se a Emmanuel: para os espíritos desencarnados, que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? E Emmanuel, pela psicografia do Chico, escreve: a vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos. Na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito, para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. O que fica claro nessa resposta de Emmanuel são valores que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, que é a consciência reta e pura. Então, na visão de Emmanuel, esse é o bem maior que qualquer criatura aqui reencarnada deveria cultivar e procurar. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 18 de março, o último domingo do verão brasileiro, uma linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, e aqui prontos para começar mais um programa que vamos falar sobre o Espiritismo. Na técnica de som, sempre com sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires. E lá na nossa secretaria, a Rose. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. E como exercício de reflexão, depois dessa pergunta de Emmanuel, a gente traz sempre um textinho tentando linkar os assuntos, e hoje trouxemos mais uma vez um texto aqui do livro Emmanuel, está chegando aqui no seu final, que já pegamos muitas lições dele, e do seu capítulo 31, o último tópico do capítulo 31, em que ele fala sobre a missão do Espiritismo. Eu sempre lembro que esse livro foi psicografado no ano de 1937 pela FEB. Eu tenho um livro, uma edição antiga, mas que ele traz palavras, pensamentos, conselhos, esclarecimentos que é sempre bom a gente ouvir de novo. E escreve Emmanuel sobre a missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, até agora apta a receber, depois de tantos anos de luta, o conhecimento espiritual, que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. Extraio desse texto algumas pontuações em que ele diz que, alcançado o momento da maturidade da humanidade, surgem de vários pontos do globo, e especialmente na Europa, uma enxurrada de informações do mundo espiritual, desenvolvendo o conhecimento espiritual das criaturas. E lá na frente, ele dá uma outra insinuação mais profunda, quando ele fala que quando o homem compreender o conteúdo dessas informações, ele vai entender o sentido de suas lições. Que essas duas pontuações fiquem para a nossa reflexão. E é nesse clima de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E estes textos são tremendamente esclarecedores e elucidam uma coisa para nós que divulgamos a doutrina, que é muito importante que a gente entenda. Nós não estamos aqui para ensinar Espiritismo a ninguém. O Espiritismo se estuda, se aprofunda e se compreende depois de realmente se empenhar totalmente. O nosso negócio é pura e simplesmente divulgar que o Espiritismo existe, remeter as pessoas a se interessar pela doutrina dos Espíritos. Então, que nós façamos isso e façamos em abundância, porque se 500 pessoas nos ouvirem e duas se interessarem em pesquisar a doutrina espírita, nós teremos cumprido a nossa tarefa. Já valeu o programa. Exatamente. E é por isso que Emmanuel deu tanta importância na divulgação da doutrina espírita. E é realmente, é por isso que nós temos... E ele fala, né, semeia e passa. Planta. Vai adiante. Mostra que o Espiritismo existe. Joga informações interessantes sobre o Espiritismo. E aí a pessoa... Ontem eu coloquei uma frase e foi muito interessante, porque eu fiz essa experiência. Eu publiquei 5 artigos, 2 da Joana de Ângeles e 2 do Ernesto Bozano e um outro lá do André Luiz, alguma coisa. Mas no do Ernesto Bozano era uma história tão interessante que aí eu coloquei a frase certa no Twitter e aí aquilo se propagou mais rápido. Enquanto os outros tiveram 20 visitas, aquele teve 60. Olha que interessante. Era um caso de uma pessoa que numa reunião mediúnica foi pedida em namoro. É, interessante. E você viu, isso que você fez é o espanto que causa todo mundo. E aí eu botei assim: você já foi pedido em namoro através de uma reunião mediúnica? E aí a pessoa diz assim: não, eu não vou, não posso deixar de ler isso, né? Chama e eu não vou contar, não. Vocês que vão lá no Vale e vão ler. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Bom dia Geraldo, bom dia Luiz, Vinícius, aqui a Rose, bom dia a você que nos acompanha, é sempre uma grande alegria poder atender ao convite, né, e compartilhar aqui com vocês dessas manhãs de domingo, onde podemos aprender tantas coisas novas. É, enquanto você lia, eu me lembrei de uma afirmação contida lá nos Prolegômenos, na introdução do Livro dos Espíritos. E eu achei aqui a citação, só para lembrar o nosso ouvinte, que os Prolegômenos é assinado, né, por vários autores que participam da equipe do Espírito Verdade na produção de todo o ensino espírita. Entre eles, João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Olha que interessante, que quantos nomes nós que temos. Time. Eu só citei isso para lembrar realmente quantos nomes foram citados e concorreram para que nós pudéssemos receber esses ensinamentos. E aí essa parte que eu me lembrei é quando ele fala sobre o objetivo do Espiritismo, porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, foi a apresentação da doutrina. Ele diz que os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles, os Espíritos, os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, a sua missão é instruir e esclarecer os homens. Puxa, olha que interessante. Então, é essa a missão. Está definido ali, instruir e esclarecer. Isso me faz lembrar uma ideia que foi apresentada por uma jovem que eu li na revista O Reformador uma vez e que eu nunca mais me esqueci. Era uma jovem do movimento jovem, numa Comecelesp. Ela disse que ela entendia o Espiritismo da seguinte forma: como se ela estivesse dentro de um quarto escuro, onde ela não pudesse ver nada. E o Espiritismo era a luz que se acendia no centro da sala. E aí ela podia observar nesse quarto tudo o que precisava ser feito. Boa imagem. O que ela precisava arrumar, as prateleiras, que ela não poderia fazer na escuridão. Que ela estava tateando no escuro. Então, quando a luz se acende, você vê o que precisa ser feito. Então, o Espiritismo é exatamente isso. É a luz que se acende e esse esclarecimento nos mostra o que precisa ser feito. Agora, o engano é esperar que o Espiritismo faça algo por nós. E isso não vai acontecer. O algo que ele faz é trazer o esclarecimento e acender a luz. Acender a luz. Estou acendendo a luz, agora pode começar a trabalhar, viu? Você que tem que arrumar. Vamos trabalhar. Não, eu achei muito interessante, Wilson, a sua colocação, porque estava assim, dentro do que eu tinha pensado em casa, você falou que eles vieram instruir, e o Emmanuel fala isso, que essa enxurrada de conhecimentos foi um conhecimento espiritual. Agora, olha o final. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase. Então, é sinal que na maioria dos homens não entendeu o sentido, porque nós não chegamos lá ainda. Então, nós estamos na fase de construir essa atmosfera para entender o sentido para onde vamos. A gente está se instruindo, como o Luiz falou, legal, estamos estudando, falando, mas assim, será que nós já, como dizia aqui, captamos o sentido de onde devemos ir? Ah, da evolução, isso é uma coisa meio genérica, mas evolução como, da onde, como que se processa, você e seu passado, você e seu futuro, aí começa a ganhar complexidade. À medida que você lê, isso é uma coisa que tem acontecido comigo, você começa a ver que você sabe menos do que você imaginava. Cada vez fala, nossa vida, quanta coisa eu não sei, né? E é isso que vai começando a dar o sentido, você vai mudando o seu barquinho, eu acho que é melhor ir para Noroeste, 38 graus, eu acho que começa assim, não é não, Wilson? Sem dúvida, eu acho que O grande segredo dessa vida é justamente se manter sempre aberto a novas experiências, né? Ao aprendizado. Mas quando você chega diante de o que quer que seja, né? Cheio, já, completo, né? Lacrado, impermeável, você não consegue absorver nada daquela experiência. Né? Agora, o aprendizado é isso. Olha, eu sei alguma coisa, eu julgo que sei alguma coisa, porque tenho experimentado algumas coisas, e o resto da humanidade toda sabe o restante. Então, com cada pessoa que eu me encontro, eu tenho algo a absorver. Sim. E você disse muito bem, Geraldo, a questão da construção, né? Citando Emmanuel, a construção está no trabalho. Trabalho. Então, acende-se a luz, novamente fazendo referência àquela analogia, acende-se a luz e é no trabalho que a gente vai encontrar as dificuldades. Com a lâmpada acesa, quando a gente inicia o trabalho, é ali que vai começar as dificuldades. Por quê? Primeiro que nós não trabalhamos sozinho. Sim. Acende-se a luz, vamos trabalhar com o nosso amigo do lado. Mas o nosso amigo trabalha de forma diferente da gente. Né? Ele trabalha do jeito dele, eu quero trabalhar do meu jeito. E aí, como é que vai fazer? Aí vai ser difícil. Então, não quero mais trabalhar com você. Eu vou parar de prefiro não fazer nada a não fazer do meu jeito. Então, começa aí a dificuldade. E a construção é isso, é aprender a aceitar as diferenças, a trabalhar junto, a superar e a seguir todos no mesmo caminho. Há um tempo atrás, o Luiz viu, falei no programa, uma frase que foi de um professor meu de cirurgia, que ele falava assim: a coexistência é uma imposição, mas a convivência é uma necessidade. Então, eu achei que essa frase foi tão brilhante dele, e cada vez que eu falo, parece que ganha mais sentido, né? Eu acrescentaria uma coisa: a interdependência é uma realidade. É uma realidade. Tá interessante isso, né? Muito bem, 10 horas e 48 minutos. Vamos lembrar que o Centro Espírita é o local adequado para formarmos grupos de estudos, de pesquisa, de participação, de interação entre a administração da casa e os seus participantes. O Espiritismo, como mostra a própria doutrina, é uma doutrina aberta que precisa ser estudada e conhecida. Então, você que participa do centro, vá ao seu presidente, ao seu dirigente, organize, faça grupos de estudos, porque é somente assim que o Espiritismo ganhará uma dimensão maior. Nesse momento, eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Mais uma vez, com essa magnífica prece feita pela Terezinha Oliveira, nós estamos aptos a iniciar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. A palavra com Wilson Garcia. Capítulo 66, texto denominado Inverno. O texto inicia com uma citação, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 21, abre aspas: procura vir antes do inverno. Fecha aspas. Agora inicia o comentário do benfeitor espiritual. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Missão linda. E ela me lembra a parábola das 10 virgens prudentes e insensatas. Naquela parábola, a Teresinha de Oliveira, inclusive, no seu livro Parábolas que Jesus Contou e que Valem para Sempre, aliás, é um livro maravilhoso. Eu recomendaria que quem não tem esse livro e gosta de textos evangélicos... De quem é? Da Teresinha de Oliveira. Parábolas que Jesus, Parábolas que Jesus Contou e que Valem para Sempre. Ela, nessa com relação a essa parábola das virgens prudentes, ela fala exatamente isso aí. Haviam 10 virgens nécias e 10 prudentes, né? E aí o noivo atrasou. Essas virgens nécias, elas não tinham trazido um estoque de azeite, então o azeite delas acabou e elas foram pedir para as prudentes, que tinham trazido um estoque além do azeite que estava no recipiente da lâmpada. Então elas acabou aquele azeite do recipiente, porque o noivo não chegou no horário, elas botaram mais porque elas tinham. E esse estoque de azeite era exatamente isso. É o conhecimento, é a antecipação do problema antes da dor. Então, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós compreendemos aquilo que Cristo nos trouxe, nós, durante a dor, nós teremos uma compreensão melhor do que está se passando conosco. Não adianta você querer estudar o Evangelho, querer compreender Jesus no momento de dor, porque você está desesperado, você não tem condições de raciocinar, de ter uma sã consciência. E é justamente essa palavra de Emmanuel. Quando nós buscamos as coisas de Deus, aliás, é o que mais acontece, né? É as pessoas buscarem as coisas de Deus no momento de desespero. E o que acontece normalmente é exatamente isso. Eles vêm pela dor, aí faz um tratamento, recebe um passe, a dor alivia, aí eles começam a se interessar pelo Evangelho. Então, isso é muito mais comum do que se passa. e se passa exatamente com as crianças. Os filhinhos, as crianças começam a ter sonhos noturnos, acordar gritando, dizendo que está vendo coisa. Aí os pais correm desesperados para o centro. E aí, a partir do momento que eles vão buscar o centro e que a coisa começa a se aliviar, aí a coisa alivia e eles começam a fazer o evangelho no lar. Nós já atendemos pelo menos uns 5, 6 casos de crianças que estão sofrendo por problemas de visões, etc. E nas reuniões mediúnicas de desobsessão, normalmente a entidade se manifesta, é orientada, é encaminhada, e aí os pais começam a ver assim o céu azul, né? Que o problema desaparece, então aí eles começam a valorizar. Tivemos um caso bastante específico, que foi muito interessante. A moça, ela levou o seu filho num centro, num determinado centro, e tem um amigo nosso que participa lá. E algum problema lá que o marido não quis mais que ela levasse naquele centro. E aí ela procurou a União Espírita, e aí nessa frequência União Espírita, ela marcou uma entrevista comigo e disse assim: olha, você pode vir, mas traga o seu marido. Porque o marido é daqueles assim, né? Manda, né? E não vai. Ele disse: não, traga o seu marido. Aí quando o cara sentou, eu comecei a falar racionalmente com ele, né? Falei: por que você manda a sua esposa no centro? Normalmente a mulher é assim, emoção, é muito crédula. Vai você é racional. Se a pessoa falar alguma bobagem, você contesta. Por que você fica mandando ela? Você tem medo de entrar no centro? Comecei a cutucar. Moral e resumo da história. Eu recomendei e dei para eles uma coleção das obras básicas e disse assim: olha, começa a estudar o evangelho em casa. E essa moça começou a fazer o evangelho. Na primeira reunião do evangelho no lar que ela fez e começou a leitura do evangelho, o cara pediu para ela repetir na terça, porque ele se interessou tanto que ele queria mais rápido isso. É covardia. É covardia, mas é impressionante como a espiritualidade se utiliza desses meios para tanger as famílias para as coisas de Deus, que deveria ser a nossa prioridade máxima, nos voltarmos para o Criador. Mas a gente fica tão assim entusiasmado com as coisas materiais que a gente se ofusca e esquece do nosso Criador. É um absurdo o que nós fazemos. E só comete esse absurdo quem está de uma forma insana vivendo no planeta. Eu achei o texto belíssimo, né? Como todos os textos dessa obra Vinha de Luz. Mas, sobretudo, pela referência que ele utiliza aqui, inverno. Inverno é uma estação do ano. Inevitável. Todos os anos você tem primavera, verão, outono, e goste ou não goste, chega lá o inverno. Tem gente que adora o frio, tem aqueles que detestam o frio, mas o inverno vai estar lá todos os anos, o ano que vem de novo e o outro de novo. Se você não gosta do inverno, prepare-se para o inverno, como a história, né? A fábula da formiga e da cigarra, não é isso? A cigarra ficava cantando enquanto a formiga ficava trabalhando, guardando suprimentos para o inverno. Né? Aí quando chegou o inverno, a cigarra estava sofrendo lá no frio, enquanto as formigas estavam abrigadas, né, com os seus mantimentos. Está falando em previdência, que é o mesmo que o Luiz falou, que é o mesmo que o Luiz afirmou. Então, com isso, nós temos a confirmação da afirmação de Jesus, quando ele diz, né, de forma sucinta: no mundo tereis aflições. Ponto. No mundo tereis aflições. Muitas vezes nós procuramos numa religião, ou até mesmo no Espiritismo, uma forma de se evitar as aflições ou sofrimentos. E isso não é possível. É o inverno. Eles vão chegar. Nós vivemos num planeta de provas e de expiações. Se tivermos muita sorte, podemos expiar. Porque a expiação é uma forma de resgate de antigos comprometimentos assumidos. E isso é maravilhoso. Poder expiar é muito bom, porque poder pagar é muito bom. a pessoa que tem uma dívida e tem e recebe condições de saldar essa dívida, ótimo, deve agradecer a Deus. Portanto, nós devedores, se nos reconhecemos como devedores e estamos tendo a oportunidade de saldar essa dívida, devemos render graças pela oportunidade. Poxa vida, então quer dizer que devemos agradecer diante do sofrimento? Sim, esse é o bom sofrer, é o bem sofrer, é o sofrer proveitosamente, não o sofrer desesperadamente. E na segunda hipótese, se não for expiação, vai ser provas, que de qualquer forma serão inoportunos, né? Infortúnios, né? Usando a palavra correta aqui, serão infortúnios, serão provas, ainda assim serão sofrimentos. Agora, o autor coloca aqui, eu achei muito interessante, a disciplina em tempo de fartura é distinção. Isso é, agir com disciplina nos tempos em que as coisas estão bem é uma forma de se distinguir da maioria. Vai destacar da maioria, porque a maioria nos tempos de fartura gasta tudo que tem, aproveita, sorve tudo que pode sorver, frui, né? E, no entanto, mas a contenção que nos é imposta, isso é, esse inverno, essas vicissitudes, esses infortúnios, quando eles chegam e chegarão em tempos de escassez, aí se converte em martírio. E a gente chega onde Luiz falou, que aí nós entramos em desespero e em perturbação, fazendo um link com o primeiro texto seu, né? Da consciência tranquila. Aí a tua consciência não está tranquila. Você entra num estágio de perturbação. E nesse estágio de perturbação, você não consegue estabelecer uma ligação para receber ajuda. Aí você fica sozinho nos tempos de dificuldade. Enquanto se você está... se você foi previdência, agiu com previdência nos momentos de tribulação, você tem o apoio do plano espiritual, dos nossos benfeitores que nos acompanham, estão aqui nos ajudando. Então isso é muito interessante para a gente rever um pouquinho a nossa conduta no dia a dia. E achei muito interessante as duas falas, tanto do Luiz como do Wilson. E eu gosto muito de imagens, acho que eu vivo muito a ideoplastia, parece que isso me faz bem. Eu, quando eu leio esses textos do Emmanuel, eu me sinto assim, humildemente, como se estivesse numa sala de aula, sentada naquela cadeirinha de madeira, e o Emmanuel lá na frente dizendo, ô, moleque, presta atenção aí, alguma coisa assim. E isso é uma lição para a gente. Eu entendo endereçada a mim. Porque eu imagino que o Emmanuel, da vivência que ele tem, o que ele está fazendo? Ele está dividindo com a gente as vivências e os aprendizados que ele teve. Porque quando você escreve alguma coisa, você escreve aquilo que lhe toca, aquilo que você viveu. Então, todos os seus escritos são experiências que estão dentro de você. E eu fico imaginando o quanto que o Emmanuel tem para dividir com a gente, fazendo obras desse quilate. E eu gosto também de rever vídeos. E eu vejo todas as vezes o Chico, ao se referir ao Emmanuel, se refere com o mais profundo respeito. Ele sempre diz, como diz o nosso prezado guia Emmanuel, o nosso instrutor, ele sempre faz uma referência muito respeitosa. E aí eu fico a refletir, se o Chico, que para nós é uma referência, faz esse preâmbulo, né? Da figura do Emmanuel, é que ele deve muito a dar para a gente. E esse inverno que o Emmanuel fala, certamente deve ter sido o inverno que ele deve ter convivido algumas vezes. A gente sabe de alguns relatos do há 2000 anos, que ele viveu um grande inverno quando ele perdeu Lívia, comida pelos leões em Jerusalém. E o inverno que ele viveu se tornou mais carregado quando ele foi enceguecido pelo próprio filho Marcos e ele passou a viver em Pompeia com a empregada Ana. Então, simbolicamente, isso foi um inverno tenebroso que ele viveu naquela autoridade do senador de Roma. Ele acaba ao final da vida, quando o Vesúvio começa a eclodir, ele se ajoelha e dá as mãos, ele era guiado pela empregada, porque ele não enxergava. Olha o símbolo, né? A empregada, um serviçal, guiava o senador de Roma num momento de grande aflição. Então, que fique para a gente a lição de que muitas vezes o seu guia é aquela pessoa que às vezes você não valoriza muito, que você acha que ele é menos que você acha que ele está à sua disposição, de repente é a pessoa que vai lhe dar o maior conforto amanhã. E esses invernos, todos nós teremos, o Wilson foi muito feliz quando lembrou, que o inverno vai chegar. Quer você goste, quer não goste, ele vai chegar. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, adivinha o que vai acontecer? Provas e expiações. Vai chegar. Se não chegar na cor amarela, vai chegar na cor verde, na cor vermelha, na cinza. Vai chegar. Alguns invernos mais fortes, outros invernos mais brandos, mas o inverno sempre chega. E é prudente que você se prepare para esse inverno. Eu lembrando, né, Geraldo, essa crise econômica que nós estamos atravessando, e lembrando principalmente aqueles que vivem de venda. É muito comum isso acontecer. Vamos supor que antes da crise o cara recebia aí 40 mil reais e vivia com os 40 de forma nababesca. Porque realmente você não precisa de 40 mil reais para viver. Se você usar 10 mil reais, tá bom demais, você vive uma vida de rei. Mas você quis viver uma vida de 40 mil reais, quando chegou o inverno econômico que nós atravessamos, você foi obrigado a reduzir de 40 mil reais para 5 mil reais e a tua vida virou não um inverno, mas um inferno. Por quê? Você teve que reduzir um padrão de vida de 40 mil reais para 5 mil reais. E você nem se toca que você está reclamando de barriga cheia. Porque com 5 mil reais nessa crise que nós estamos, você tinha que botar a mão para o céu e dizer assim, graças a Deus. Mas como você viveu de uma forma nababesca, torrando os 40, você se tornou um ingrato com 5 mil reais no bolso. Que coisa, hein? Luiz, e é exatamente aqui o parágrafo penúltimo aqui, o aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Totalmente alinhado, Luiz. Muito bem, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central, e também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. 10 horas e 9 minutos. Estamos prontos e aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro central, é o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E aqui estamos lendo 2, 3 tópicos cada vez. E já passamos pelo inferno, os modelos do inferno pagão, e agora chegamos no purgatório, que foi uma palavra incorporada à religiosidade do mundo em torno do século 6 d.C., e que até então nunca Jesus fez referência à palavra purgatório, e aí criou-se toda essa, abre aspas, essa verdade sobre o purgatório, e que por muitos séculos viveu na consciência de toda a humanidade, pelo menos a humanidade ocidental aqui. E o Kardec, com o advento da doutrina espírita, ele fez um resgate histórico de algumas definições, principalmente das igrejas católicas, evangélicas, do que seria o purgatório. E aqui, como eu já tinha até falado anteriormente, ele começa a entrar no entendimento que o Espiritismo tem do que se chama purgatório. Nós no começo aqui fizemos as definições do que seria o purgatório e hoje estamos aqui entrando no item 6 desse capítulo 5, em que o Kardec ele faz as seguintes observações. Ele fala do indivíduo que está indo, que está caminhando ou que está vivendo no purgatório. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal. Então, no entendimento espírita, porque o indivíduo ele vive, quando ele desencarna, é que ele toma consciência do que aconteceu e ele começa a sofrer moralmente por aquilo que ele fez e por muita coisa que ele deixou de fazer, e ele passa a viver sofrendo aquelas angústias. Quando tudo isso amadurece, ele tem a oportunidade de voltar à vida através da reencarnação. Então, ele sofre no mundo espiritual e sofre no mundo material. Aí o Kardec começa a construir o entendimento do que seria o purgatório na visão espírita. É por isso que ele acha, nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àquele que ele praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico ou humilhado, se orgulhoso. Aí ele vai construindo essa ideia, eu achei muito interessante, queria ouvir o Luiz e o Wilson sobre... Ele fez a definição do purgatório de outras religiões e ele começa a fazer um traço, um nexo causal entre essas definições e esse início do pensamento espírita. Quando você estuda o termo purgatório, ele vem exatamente do termo purgar. Quer dizer, você purificar-se, você livrar-se das impurezas. Então, pelo próprio termo, já se define a consciência culpada quando se depara com a realidade espiritual, né? Porque enquanto nós vivemos aqui, tudo é a matéria que nos atrai. Quando nós morremos e nos tocamos que somos vivos, aí nós nos deparamos com uma coisa que não é mais questão de crer, é questão de ver que nós somos seres espirituais e mortais. Aí a gente vê a bobagem que fez, diz assim, meu Deus do céu, eu vivi 70 anos aí tendo 1000 oportunidades e não vi nada. Aí você se arrepende, porque você se deparou com todas as oportunidades, todos os chamamentos aqui para viver conforme uma vida de espírito que quer se purificar, e você não fez nada disso. Aí essa consciência toda pesada recebe uma incumbência e diz assim, tá bom, filho, você errou, você deu mancada, então vamos fazer o seguinte, vamos programar a sua volta para você se purificar, se melhorar, se livrar das imperfeições. É isso. O que eu acho interessante, e sobretudo na comparação, né, do sentido do purgatório para as religiões, ou para a religião que o criou, que é uma criação de fato, e é uma criação até, digamos que, incompreensível no sentido das religiões estarem, não terem explicação para algumas coisas, né? E para aquela, como julgar uma pessoa que não foi nem tão boa, mas também não foi má? Ele não seria merecedor do inferno eterno de tormentos por toda a eternidade, mas também não mereceria estar no céu. Então, é até compreensível que, diante desse dilema, eles criassem, né, um outro lugar intermediário para colocar. Né? Um meio termo. O que, para nós, espíritas, não é necessário, visto que nós compreendemos como que é a passagem e todo o processo, e a gente vai chegar lá. Mas o que não faz sentido é, uma vez que essa alma esteja no purgatório, isso é, que não tenha sido nem merecedora da felicidade eterna e nem merecedora dos tormentos eternos, o que ele pode fazer por si mesmo nesse purgatório da igreja? Nada. Por quê? Se a igreja admitisse que ele poderia fazer algo, teria que admitir também que ele deveria viver lá, experimentar, admitir a trabalhar, uma vida espiritual, teria que admitir. Admitir a reencarnação. Teria que ter experiências lá. Porque se ele não foi bom o suficiente, foi nas suas atitudes aqui na Terra, na sua conduta diária. Então ele teria que, no purgatório, ter a oportunidade de exercitar novas condutas, de experimentar novas situações. Isso é, teria que haver uma outra existência do lado de lá. Experiência. Mas não existe. Então, o que, que eles fizeram? Não, você fica num lugar lá, né, contido ali, e você pode se purgar ou se através purificar. Através do fogo purificador. É, através das pessoas aqui, das preces de quem fica aqui. Né, das preces encomendadas. Então, as famílias encomendavam preces, faziam doações, né? Em nome das almas do purgatório, das almas daquela família que estavam no purgatório, para garantir, então, a salvação daquelas almas. E tem uma coisa que é um pouco mais complexa do que isso. Por exemplo, a igreja também trata do limbo. Seria um outro lugar. Por exemplo, é uma pergunta agora, vamos refletir. O que acontece com as crianças? Sem explicação espírita, o que se faz com as crianças que desencarnam? Ah, elas vão para o céu? Peraí, vai para o céu? Mas ela não viveu nada. Sem merecimento. Ela não tem merecimento de estar no céu. Então a vantagem é morrer criança. Se a vantagem é morrer criança, então a aborteira deve ser beneficiada, porque ela está mandando um monte de almas para o céu. Olha que risco, que perigo. Que contraditório. Que contraditório. Então não, então ela não pode ir para o céu. Então ela vai para o inferno. Não, mas também não, ela morreu criança, não foi por culpa dela, foi pela ação do outro, né, ou pela negligência de uma outra pessoa, dos pais, foi por acidente, não sei. Mas também não merece o inferno. O que fazemos com a criança? Colocamos ela num limbo. E também não é purgatório, porque ela também não tem o que purgar, porque ela não viveu. Ela é inocente ainda. Vai para a margem. Aí ela vai para o limbo, exatamente. Ela fica num lugar intermediário. O limbo seria um lugar onde as almas lá não têm acesso à presença de Deus, isso é, não gozam da felicidade, mas também não gozam dos tormentos. E aí? Por quanto tempo? Até Jesus retornar, vamos continuar a nossa reflexão. Quando Jesus retornar, essas crianças então saem do limbo, são perdoadas pela misericórdia de Deus e de Jesus e vão então para o céu. Mas quem? Como que vai viver essa criança no céu? Como criança ou como adulto? Serão crianças eternamente? Porque nunca foram adultos. Se elas se tornarem adultas, como? Com que experiência? Com que consciência? Com que desenvolvimento? Quem serão essas pessoas? Não serão. Com que identidade essas crianças vão viver? Não, é muito interessante, Wilson, essa sua colocação. Eu ficava refletindo, né? Por muitos séculos, essa explicação que você deu valeu e era aceita. Essa reflexão sua é produto de experiências acumuladas, de vivências, de estudos, de leituras que aquele povo não tinha. E hoje você tem essa luz do entendimento que faz você fazer esse questionamento, duvidar, será que é isso mesmo? Isso não é lógico, não procede. Imagina você falando isso para o domínio da igreja no ano de 1300. O que ia acontecer com você? Fogueira. Fogueira. Não tem a menor... Quem é esse cara? Wilson polêmico, Garcia. É um cara muito polêmico. Vamos acabar com esse sujeito aí que está falando demais. Mas assim, isso daí é a luz do entendimento, né? Agora, só uma coisa, né? No lugar disso... Não cabe muito mais você explicar que aquela criança ali serviu de experiência para os pais que já cometeram abortos antigos. É, começa a criar justificativas. E aí ela vai sofrer uma nova existência, uma nova reencarnação. E aí eu quero jogar para vocês uma outra colocação que o Kardec faz, que ele começa a entrar no entendimento espírita. Que esses espíritos que depois de sofrer no mundo espiritual, eles recebem uma grande concessão. E dentro dessa concessão, entre parênteses, tem um conteúdo chamado liberdade. Você vai renascer. Aqui estão todas as oportunidades que você pediu, que você necessita para dar certo nessa nova vida. Aproveita essa oportunidade. Você vai nascer nesse lugar assim, assado, tudo planejado. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Então você reflita 2 anos que daqui a pouco você vai voltar. E aí ele concede a liberdade de um novo renascimento. E considerando tudo isso que ele sofreu no mundo espiritual, ele volta à Terra e começa a vivenciar e tem aquele sentimento que o Luiz teve. Aquela sensação de ter aproveitado tão mal as oportunidades, de ter agravado algumas situações... E que muitas vezes ele estava no purgatório espiritual, ele volta para ficar no inferno. O que você tem, Luiz, para falar? que é o Kardec coloca aqui. Veja bem, eu penso que tudo depende da intensidade com que você viveu aquela situação. Poxa. Quanto mais intenso for aquela vivência no mundo espiritual, mais você gravou no espírito aquela consciência. Sim. Né? Então você veja o seguinte, é por isso que muitas criaturas, ao retornar no planeta, em contato com as facilidades materiais, elas são muito mais disciplinadas com relação a essas facilidades e fazem valer mais intensamente a sua intenção. Algumas decisões tomadas antes, né? Exatamente. Então, depende exclusivamente do grau de amadurecimento com que você tomou essa decisão. Isso a gente vive diariamente essa situação. Você, quando vive um problema intenso, aquilo fica muito mais marcado, fica muito mais indelével em você e você não brinca em serviço. Agora, quando a coisa passou meio de florzinha, você comumente está cometendo o mesmo erro, cometendo a mesma mancada. Então, é exatamente isso. Às vezes, tem pessoas que levam a coisa com muito mais seriedade em função da sua... seu grau de responsabilidade. Da sua maturidade. Da sua maturidade. Muito agora bom. Você vive vendo pessoas brincando com fogo. Entendeu? Sim. Você percebe isso tremendamente. Então, depende do grau que aquele espírito já se elevou e a compreensão que ele tem. Então, nesse caso, o esforço pessoal é fundamental. É básico. Básico, né? É interessante, o Espiritismo ele traz um termo, na verdade esse termo não está nas obras básicas, né? O termo umbral, mas retrata uma situação transitória. O que significa umbral? Os umbrais significa portal, é uma porta, são os umbrais, né? É um local onde você atravessa, você não fica embaixo do umbral, você atravessa. Então, essa situação de perturbação, de sofrimento, é uma situação transitória, simplesmente transitória, né? Que o espírito é acometido no momento do desencarne, diante da perturbação, mas que deve durar pouco tempo. É para durar pouco tempo, não deve durar muito tempo. Então, fazendo a comparação lá com o purgatório. Se a gente fizer uma analogia entre umbral e nosso lar, que é uma referência que nós temos, né, pela obra de André Luiz, e nós temos o filme, o Luiz sempre fala isso, né, Luiz? A gente tem o benefício de ter lá um filme mostrando tudo para a gente, aquela imagem de tudo. Então, o umbral seria o inferno temporário que a criatura é submetida, e o nosso lar seria o purgatório. Porque no nosso lar é o lugar de purificação. Você entra no nosso lar, vai para as câmaras de retificação, recebe o primeiro tratamento, né? Depois você vai participar de orientações, de palestras, de estudos, vai se engajar a um trabalho. Não é se purificar, fazer isso? Vai se conscientizar de como foi a sua experiência aqui e vai se submeter, como você disse, Geraldo, a uma nova experiência. Uma vez que você entendeu tudo aquilo, aquele período de purificação que você passou ali, isso eu estou falando do nosso lar, mas não significa que só tem o nosso lar, é uma cidade, uma colônia espiritual sobre a cidade do Rio de Janeiro. Existem milhares de outras espalhadas pelo Brasil. Então a gente vai para uma colônia onde também receberemos essa purificação, né, esse cuidado, até que possamos retornar. Aí, é claro, quando a gente retorna, é o que o Luiz falou. A intensidade das experiências que a gente vai viver é o que vai refletir na condição que a gente retorna para lá novamente. No livro Os Mensageiros, existem situações muito interessantes de médiums que passaram 30 anos, aproximadamente, no plano espiritual, se preparando para a reencarnação, em que receberiam essa tarefa, honrosa tarefa, do trabalho mediúnico. 30 anos... participando de curso. Imagine uma formação de 30 anos. Dá para formar que profissional aqui com 30 anos, Geraldo? Que vivência, não? 30 anos. Aí eles reencarnam e põem tudo a perder. Né? Perde aquela reencarnação, enfim, usa a mediunidade para o mal, de forma equivocada, para se beneficiar, e retorna para lá mais comprometido do que quando fazendo voltou. Um parênteses, na minha reunião de terça-feira, nossa reunião de terça-feira, eu fiz uma pergunta assim, a mim mesmo, no ar, né? Como pode pessoas que às vezes conviveram até com Chico Xavier, que são indiscutivelmente médiums de grande capacidade, quer dizer, viram, perceberam, sentiram, e ali na frente se perde. O que aconteceu dentro dessa pessoa? Porque viu, sentiu, participou, teve evidência, clareaudiência, incorporou, e ali na frente se perde. O que você acha que acontece com esses médiums, já que você citou isso? É a dureza dos nossos corações. Esse sentir talvez não tenha sido ocorrido de forma profunda verdadeiramente. Talvez eles tenham se emocionado, aquelas experiências tenham produzido emoções superficiais, mas não tenham afetado eles profundamente. Maturidade, no sentimento. Porque quando reverbera no íntimo do ser, não tem como voltar atrás. Aí dá-se um passo adiante. Amadurecimento. Existe uma transformação. A pessoa não retrograda mais. Não há retrocesso. Então, ele não alcançou aquele momento. Ele tinha uma presença, por exemplo. Ele participou. Ele participou, mas ele se emocionou. Ele se emocionava com aquilo. Vertia lágrimas, ouvia o trabalho do Chico, ouvia as manifestações, trabalhava. Não calou fundo. Exato, mas não falou fundo, não reverberou, não ecoou no íntimo dele. Então, são almas de difícil acesso, ainda enregeladas. Daí a importância de se sensibilizar. Eu me permito comentar o Gasparetto. Tá? O Gasparetto, ele teve uma mediunidade fantástica. O que ele produzia era uma coisa fantástica. Daria assim para levar milhares de pessoas a se impressionar com aquilo e se voltar para o estudo do Espiritismo. E o Gasparetto, a vaidade, uma série de coisas, fez com que ele não aproveitasse aquilo na sua intensidade maior. E lhe veio um câncer. Eu assisti a semana passada um vídeo do Gasparetto, fiquei impressionado, porque eu imaginei que, inclusive, aquele vídeo eu fiz um pré-julgamento. Eu pensei assim, meu Deus, esse cara jogou fora a sua oportunidade e agora imagina os comentários que ele não vai fazer. E assisti. E me impressionei, por quê? Porque nesse vídeo o Gasparetto fez o que não fez com a sua mediunidade. Ele se dobrou. Ele reconheceu que para que ele acordasse, Deus teve que se utilizar de um meio mais duro, mais... Remédio mais amargo. Remédio mais amargo. E aí, com câncer, ele dá um testemunho de um verdadeiro espírita. E veja que é a sensibilização, né, Luiz? Para se sensibilizar quando se está endurecido, é o sofrimento, infelizmente. É o que nos toca. É o que ainda a gente faz com o filhinho pequeno. Você vai ficar sentado na cadeirinha do pensamento 2 minutos. Aí chora, aquele desespero. Não vai morrer, calma. Os 2 minutos, para ele, parece uma eternidade. Uma eternidade. É como o sofrimento para a gente parece uma eternidade que não vai acabar nunca, mas vai. Para Deus não é nada. Calma, é só, aguenta um pouquinho. Você vai ficar bem. Né? Você é um espírito imortal. Né? Não vai te afetar. E aí o Kardec, dando sequência, ele fala assim, que a ideia do inferno e a ideia do purgatório é uma ideia que o fim, ele não discorda. Ele fala assim, o Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. Porque o inferno você ia pagar pelo erro e o purgatório você ia ficar por um momento lá, dependendo das preces que se faziam, você saía. Então ele fala isso, esse sentido é verdadeiro. O que ele destrói, as descrições do Kardec, o que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, quer dizer, ele não nega, pois a prova que nele nos achamos, e definindo precisamente, explicando a causa das misérias terrestres, conduz a crença àqueles mesmos que os negam. Repele ele repele as preces pelos mortos, porque o indivíduo que para poder sair do purgatório tinha que receber preces. Então, com esse conhecimento espírita, ele nega a utilidade da prece pelos mortos? Ele fala, ao contrário, visto que os espíritos sofredores a solicitam, elevas as preces a um dever de caridade e demonstra sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhe os tormentos. Então, Luiz, eu queria lhe perguntar, funciona mesmo fazer a prece por aqueles que desencarnaram? Olha, os depoimentos que nós temos, eles demonstram que sim, né? Aliás, o irmão X, ele tem um artigo que ele fala exatamente a respeito da prece do Anaquinho, um negócio assim, um menininho. Teve lá um personagem que foi a maldade na Terra. A prece do Jonaquim. Aí esse cara foi pro plano espiritual e aí quando ele se deparou com a realidade, esse cara não conseguia levantar os olhos de tanta amargura, de tanto arrependimento. E um belo dia ele deu um estalo, né? E aí ele pergunta para o espírito que o atendeu, né? Por quê? Né? Aí o espírito diz assim, foi a prece do Jonaquim. Aí ele diz assim, como a prece do Jonaquim? Eu nunca fiz nada de bom na Terra. Aí o espírito diz, não, você se esqueceu. Mas um belo dia você encontrou um menino e você estava com um pão na mão e você deu o pão para ele. Esse menino até hoje ora por você. Aquela prece daquela criança que ele deu um pão casualmente, porque viu ali um necessitado maior que ele, ele foi contemplado com a prece daquela criança. Me lembro de uma história do Divaldo, muito interessante, em que ele toma conhecimento pelos veículos de notícia daquele tempo, pela TV, de um suicídio de uma senhora que se joga sob as rodas de um trem, e aquilo deixou ele muito comovido, e ele passou o nome daquela senhora, né? sem nunca tê-la conhecido, sem nunca saber da sua história mais profunda, mas ele anota o nome dela no seu caderninho de preces e começa a diariamente incluí-la em suas preces. E ele faz isso que mais me impressiona, durante 30 anos. Como alguém ora por alguém que não conhece durante 30 anos? Eu fico impressionado com isso, né? A gente, às vezes, recebe nomes, né? Pessoas, anota, leva para trabalhos mediúnicos, incluímos em nossas preces também, mas não vai 30 anos. É isso. Fiquei impressionado quando eu soube dessa história. Mas, enfim, e em determinado momento ele tem contato com esse espírito que o procura e que lhe explica que, após o suicídio, ela passou, durante muito tempo, muitos anos, ela passou revivendo aquele momento, de forma que ela ouvia o barulho do trem lhe quebrando os ossos, lhe destruindo as carnes, e ela revivia aquilo, e dizia que os únicos instantes que ela sentia alguma paz durante aqueles anos era quando o Divaldo orava por ela. Ela recebia um lenitivo e a paz, e foi por aquelas preces que ela conseguiu sair daquela situação. Então, a história por si só já diz o quanto vale o pensamento naquele que se foi. Né? O pensamento bom, um pensamento de liberdade, um pensamento... Porque também existe o oposto, né? Existe o pensamento que se liga e acaba prejudicando o desencarnado. Mas o Espiritismo nos mostra que estamos ligados todos, né? Energeticamente. Encarnados com encarnados e desencarnados, não muda nada. Então, a pessoa que desencarna continua ligada a você. Então, cada pensamento, cada prece sua, atua diretamente nela, não faz nem curva. E aí o Kardec, ele finaliza esse momento que ele está falando sobre o purgatório com o seguinte texto. Porque ele fala dessas penas e que essas penas vão acabar. Seja qual for a duração do castigo, isso na visão espírita, na vida espiritual ou na Terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, primeiro, punição temporária e proporcional à culpa, ou recompensa graduada segundo o mérito. Repele o Espiritismo a terceira alternativa, ou seja, a da eterna condenação. O inferno reduz-se a uma figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido, que é no caso dessa mulher que se suicidou, que não via termo para o seu sofrimento. Para ela, ela estava no inferno. O purgatório, sim, é a realidade. E a palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis porque mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. Pelas descrições do purgatório, o Kardec falava, o purgatório deve ser na terra, porque todas as descrições são materiais de sofrimento. Se o purgatório é na terra, cadê o purgatório? Então esse era um questionamento. E ele finaliza falando uma colocação instrutiva para todos nós. Mas por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada, com o termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Colocasse ele, ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais do castigo. O inferno, em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Quando ele pode não ter falado na palavra em si, mas ele não falou em outra coisa que as obras. As obras. Tá? Então, quando ele fala no você, pelas suas ações, pelas suas obras, né? Ele fala exatamente isso, que você sairá desse purgatório, sairá dessa... quando você alcançar pelas obras o arrependimento do que você fez no passado. Fazer uma correção aqui, em respeito ao nosso ouvinte, é um homem, tá? O suicida do trem. É que estava me lembrando da história, que há muito tempo eu li, mas é um homem e foram 15 anos depois, não 30 anos. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu estiquei um pouco aqui. São 15 anos depois, o que não muda o sentido da história, naturalmente, do ensinamento. Mas o ouvinte que quiser conhecer melhor, chama, pesquise na internet O Suicida do Trem, autor de Divaldo Franco. Até sugeriria que numa oportunidade pudesse ser lida uma mensagem muito grande, uma história grande, mas pudesse ser lida no programa e estudada. Sim. Em todos os seus aspectos. Mas é interessante, falando sobre o purgatório novamente, que quando fala assim um lugar, né, é na terra, é no plano espiritual, é onde quer que seja. Bom, se o purgatório tem o sentido de purificação, onde é? Dentro de nós. O purgatório está conosco, o céu está conosco, o inferno está conosco. Nós levamos a nossa paz ou o nosso tormento onde quer que andemos. Por onde quer que andemos, nós levamos junto o purgatório, o céu ou o inferno. Né? Por isso que na oração de São Francisco, Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Né? Onde houver injustiça, que eu leve o amor, enfim. Você pode levar um pouco da sua essência onde quer que você vá. Então, se você naturalmente vive um processo de purificação, e isso é importante, esse processo tem que te acompanhar o tempo todo. Então, quer seja encarnado, quer seja no plano espiritual, né, o purgatório segue conosco. Né? O importante é que nós consigamos entender isso e que aproveitemos todas as experiências, né, que experimentamos com o objetivo de realmente nos tornar melhores. Esse é o objetivo do Espiritismo, né? A definição de espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações todos os dias. Hoje eu sou um pouquinho melhor do que fui ontem, do que fui anteontem. E não espere que você vai ser enviado para um lugar específico, circunscrito, né, geograficamente, né, onde ali você vai ficar durante um certo tempo. Não existe esse método, esse sistema. Novamente eu faço referência a um link ao seu primeiro comentário, Geraldo, sobre a paz de espírito, sobre a consciência tranquila. Uma vez que a consciência esteja tranquila, você aprende onde quer que esteja. Aproveita todos os momentos da existência para aprender. Muito bem. Agora, 10 horas e 40 minutos, Vamos à música de boa qualidade, a música do Luiz. De novo, e com um belo de um cantor. Oh, que maravilha. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai passarinhos que cantam mais do que eu. A tristeza do teu pranto é mais triste quando eu canto a canção que te escrevi. E os teus olhos neste instante brilham mais que a mais brilhante das estrelas que já vi. Sertaneja, vou embora, a saudade vem agora, a alegria vem depois. Vou subir por essas serras, construir lá noutras terras um ranchinho pra nós dois. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos. Muito bem, o Luiz relembrou aí Nelson Gonçalves. Sei lá eu que ano, hein, Luiz? Isso é antigo, hein? Sei que não é de 80, não. De 50, 40 e pouco. 40 e poucos. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 44 minutos. Mas isso aí, Geraldo, é só para o pessoal lembrar como tinha música boa. É. E o que nós estamos produzindo hoje é um lixo, né? É, existia uma letra, uma melodia, agora estamos num outro contexto, né? Mas... eu acho que quando a gente não tem o que produzir ou não tem talento para produzir, é melhor ficar com o antigo do que ficar fazendo bobagem. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 45 minutos, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, dessa vez entrando para estudar a coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho, estamos no capítulo 13, e cujo título é A Multidão e Jesus. E aí ela aborda alguns assuntos que são interessantes para que a gente tome ciência de que esses fatos aconteceram. E o subtítulo que a Terezinha coloca é A Inconstância da Multidão. A Inconstância. E eu vou ler o texto que a Terezinha coloca. Narra João, quer dizer, evangelho, no seu, o João, o evangelista no seu evangelho, que havia uns judeus que pareciam aceitar Jesus, mas Jesus, entre aspas, não confiava neles, porque a todos conheciam, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Fecha aspas. Quer dizer, essa frase do não confiava neles é um registro do Evangelho de João. Segue a Terezinha. E que, ante a multiplicação dos pães e peixes, a multidão quis proclamar rei a Jesus, mas o mestre se retirou deles. Quando o alcançaram depois, na outra margem do lago, Jesus disse, entre aspas, quer dizer, palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Fecha aspas. Quer dizer, essa teria sido uma frase que Jesus teria dito a esse conjunto de pessoas nos quais ele não tinha tanta intimidade assim. E continua Terezinha. Provam essas passagens que Jesus nunca se iludiu com a multidão e, de fato, ela demonstraria sua inconstância no posicionamento em relação ao mestre. Agora a Terezinha pega, ela falou de Jesus, vai falar o que o povo dizia. Na última Páscoa, ao entrar em Jerusalém, uma multidão o aplaudia. Ela coloca em destaque a palavra aplaudia. Mas também a uma multidão, Jesus perguntaria no horto, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando do templo, e não me prendestes. E mais adiante, uma multidão se deixou persuadir pelos sacerdotes a libertar Barrabás e pedir a crucificação de Jesus, de modo que quando Pilato se declarou inocente da morte de Jesus, o povo todo respondeu, abre aspas, a frase do povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que você tem a dizer sobre isso, Luiz e Wilson? Nos dias atuais, nós comentamos muito a questão que ocorre nos centros com relação aos fenômenos, por exemplo. Você monta no centro um trabalho de cura, logo aquilo enche. Você monta no centro um trabalho de materialização e começa a produzir sessões de materialização, aquilo enche. Por quê? Porque as pessoas são muito mais suscetíveis de ser atraídas por aquilo que é palpável, aquilo que os olhos veem, né? Agora, a mensagem espírita é alguma coisa muito sutil, alguma coisa muito profunda. Exige um desenvolvimento que aquele espírito ainda não tem. E isso não é privilégio de hoje. A evolução se deu em todos os tempos da humanidade. E no tempo de Jesus também tinham espíritos que eram mais suscetíveis aquelas palavras que ele produzia. Tanto assim que houve aquele mandatário que disse para ele, você nem precisa ir lá, só de você dizer, o meu filho pode ser curado. E Jesus disse, eu nunca vi uma fé tão grande como a desse administrador, né? Judeu, né? Judeu. Então, o que Jesus coloca é exatamente o seguinte, que aquela turba, ela se impressionava com o efeito material das coisas, mas sobre a questão do espiritual, ela não tinha alcance. Então, o comportamento da turba é sempre mais ou menos esse. Ela é conduzida por aqueles que a influenciam. Jesus a influenciava por aqueles fenômenos, E os sacerdotes também a influenciavam através da revolta, através da vingança, através de apelos, né? E até hoje você vê que a coisa é mais ou menos assim. Hoje, por exemplo, acontece no nosso país uma coisa chata, uma coisa feia, mas os partidos, os políticos ficam se utilizando de incidentes, de acidentes, para jogar um contra o outro, jogar assim, plantando a revolta. Por quê? Porque a turba não raciocina, a turba não tem a sensibilidade. Você veja o que aconteceu com uma classe realmente privilegiada, uma classe mais elitizada. Quiseram fazer uma greve, os juízes, por causa do auxílio moradia. Mas os juízes têm um nível intelectual e um nível de sensibilidade maior. Aqueles que quiseram conduzir a greve não conseguiram. Por quê? Porque esses caras têm discernimento. Então fizeram a greve, mas se esvaziou, porque meia dúzia foi compareceu à greve e aderiu à greve. Então, quando nós plantamos no coração do povo a educação, a sensibilidade, o nível intelectual, esse povo vai evoluindo, porque vai entendendo. Muito interessante no sentido social, no entendimento social, porque o indivíduo ele já nasce numa cultura. A cultura precede o indivíduo. Então, quando ele nasce numa determinada cultura, ele herda os valores daquela sociedade. Então, a sociedade forma o indivíduo. Então, quando nós avaliamos, por exemplo, a conduta de uma sociedade, a cultura de uma sociedade diferente da nossa, a gente costuma comparar com a nossa e isso acaba nos chocando. Sobretudo depois da globalização, onde passamos a ter acesso a acontecimentos do outro lado do globo. No entanto, cada sociedade tem as suas características, assim como cada indivíduo. Então, mas não é porque a maioria aceita uma coisa como sendo boa ou correta que aquilo seja realmente bom ou correto. Nós temos exemplos disso. Por exemplo, o nazismo. No seu momento maior, o nazismo teve amplo apoio da maioria da população. Mas nós não podemos dizer que todos os alemães concordavam com aquilo. Havia interesses por trás, haviam forças manipuladoras por trás de tudo aquilo. Da mesma forma, a gente não pode culpar o povo judeu pelo que ocorreu com Jesus, que existiam também forças que manipulavam interesses, instituições ali por trás de tudo aquilo. Eu trago até um exemplo que o Luiz acabou de falar aqui quando ele citou sobre a música. A música é um grande exemplo disso. Não é porque a maioria das pessoas, né, do povo acredita que um determinado tipo de música é boa, que seja realmente. Então, existem outros tipos de música que continuam sendo produzidos, mas que não têm aceitação pública. As pessoas não aceitam. Então, a questão da democracia é algo que se tem que tomar cuidado. Porque nem todo colegiado é um colegiado... A maioria burra, né? Exatamente, a maioria burra. Nem todo colegiado é um colegiado preparado para opinar sobre determinado assunto. Eu ia falar exatamente, você foi muito feliz, eu ia falar exatamente sobre isso. Imagine Jesus convivendo com essa diversidade do povo, das culturas, das inteligências, das sensibilidades. Você imagina ele vivendo tudo isso? Agora, olha o final que a Terezinha coloca. Mas a dedicação de Jesus pela humanidade não se arrefeceu. Quer dizer, o povo desprezava ele, questionava... Caminhando para o Gólgota, sob o peso da cruz, seguido por grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam, Jesus ainda alertou e aconselhou espiritualmente: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque se há o madeiro verde... Fazem isto, que se fará do seco? Quer dizer, ele estava dando uma mensagem clara, e aquele povo que agora há pouco rejeitou, batia, chorava, vendo ele passar. Olha que coisa esquisita, né? E quando ressurgiu, no terceiro dia, foi para servir ainda a humanidade, recomendando aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o trabalho, né, Geraldo? Isso é o trabalho que cabe a todos nós. A escada de Jacó. A escada de Jacó. Quem está acima estenda as mãos àquele que está abaixo. Em qualquer comunidade, pode, num certo momento, prevalecer o bom senso. Em outros momentos, não. Então, muitas vezes, democraticamente, acontece pior. Geraldo, eu vou repetir rapidamente a... Política. É política. A questão política, né, é uma realidade. Democraticamente, a gente elege quem? Quem é eleito? Eleição atrás de eleição. É um processo democrático, mas que é manipulado. Eu vou repetir uma história que tinha um pai, que era um bruto, que era uma pessoa inculta, e tinha um filho, que era instruído, e era revoltado porque o pai era aquela topeira. E aí, um belo dia, eu trouxe esse filho para o meu escritório e mandei ele colocar a idade dele no papel. Ele colocou 19. Coloca a idade do seu pai, 47. Aí eu disse assim, espiritualmente e pelo aspecto da reencarnação, qual é o mais desenvolvido? Que idade você dá para o seu pai? Ele assim, 2. Aí ele botou 247. Né? Aí eu disse, e para você? 10. Aí eu disse, 1019. Aí eu disse assim, quem tem que compreender quem? Ele assim, já entende. Nota, né? Perdeu uma nota de 0 a 10. 0 a 10. Na sua evolução espiritual. Sua evolução... Do seu pai, 2. Do seu, então, 10. A idade... Na frente formou a idade. Muito a idade boa, dele, sabe? A idade sistema, dele, viu, 19, passou para 1019. E a do pai, que dera 47, excelente, passou a 247. E só para finalizar aqui, a Terezinha fala assim, e hoje nós convivemos com essas multidões também, Wilson. Né? É. A mesma multidão que estava com Jesus está aqui nos ouvindo também. E Jesus avisou, quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. No começo, é usada a palavra confiava na multidão. Né? Se a gente for se aprofundar um pouco mais em termos de... para entender se confiar, confiar é confiar alguma coisa. Então, na verdade, a gente está falando de expectativa. Sim. O que eu vou confiar para alguém fazer? Determinada tarefa, eu só confio para alguém que tem condição de executar aquela tarefa. Eu atribuo outra tarefa a quem eu confio que vai executar aquela. Então, eu confio as coisas. O que Jesus dizia era isso. Né? Ele não confiaria determinadas tarefas para aquelas pessoas. Ele não confiava nesse aspecto. É, nesse aspecto, sem dúvida. Então, isto é, ele não tinha expectativa que fosse diferente daquilo que estava sendo feito. Importante para a gente também, ao avaliarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Né? Confiar não significa isolar a pessoa. Ficar enseguecido. Não, é simplesmente não atribuir a ela uma expectativa de que ela tem uma tarefa de agir de uma determinada forma que ela não tem condição de agir. Então, é exatamente isso. É não confiar excessivamente, nutrir expectativas sobre determinada pessoa que não tem condição. Conservar expectativas. É. Esse é o básico. Eu acho que assim, um pouco de expectativa a gente tem, né? Mas a expectativa, tem que ser uma expectativa dimensionada, madura, é, né? Madura, é. Exatamente. O Emmanuel foi preciso, semeia e passa. É. Não espere retribuição, reconhecimento, semeia e passa. Sem dúvida. Não tem. 10 horas e 49 minutos, últimas palavras do Luiz. Que Jesus continue nos abençoando e nos permitindo estar aqui a cada domingo. Amanhã eu farei palestra lá no Sementes de Luz, que fica na frente do Lar dos Velhinhos, lá em Piracicaba. E na sexta-feira eu estarei em São Pedro, no Francisco de Assis. Últimas palavras do Wilson, por favor, a prece final. Perdão, Missionários da Luz. Missionários da Luz. Do Wilson e prece. Gratidão à oportunidade, novamente, ao convite que me é feito, né, pela oportunidade de trabalho aqui, a todos que fazem com que esse programa continue acontecendo, continue chegando aos lares daqueles que nos acompanham. E vamos elevar o nosso pensamento, mentalizando Jesus e agradecendo ao Mestre por tudo que tem nos oferecido, pela oportunidade dessa existência. Quando podemos experimentar, aprender, espiar, agradecendo por todos os bens materiais que nos são oferecidos pela nossa casa, pelo nosso abrigo, pelo nosso alimento. Agradecendo pela família que nos recebeu, que nos educou, que nos oferece as oportunidades de estudar. Agradecendo pelas faculdades físicas que dispomos, porque podemos andar, caminhar. Por termos a mente clara, podemos aprender Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecermos esta doutrina que tanto tem nos educado e que nos ensina que mesmo aqueles que neste momento vivem limitados dessa ou daquela faculdade poderão renascer no esplendor da Tua perfeição. Conhecedores que somos de nossas limitações, nós rogamos, Mestre, que nos envolva em Tuas vibrações, em Tuas doces e poderosas irradiações, a fim de que encontremos a força necessária para guiarmos os nossos passos na direção do amor, da luz. Rogamos ainda a proteção aos nossos lares, ao nosso ambiente de trabalho, reconhecendo que temos a responsabilidade da manutenção da paz nesses ambientes. Muito obrigado, Mestre. Obrigado a todos os bons espíritos que nos assistem e obrigado ao nosso Pai Celestial, Criador e provedor de todas as coisas, assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. A seguir, o programa Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que age entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.